Время аэродрома Джоффри Начеза. Аракаджо. Gente, confirme nível de voo. Boa noite, 96, ponto 090, pronto. Boa noite, 96, autorizado a linha decolar a pista 10, vento 070 graus, 07 mais. Livre a linha decolar da 10, voo 1896. Cruzou agora 1910, autoriza para o olho Aracaju. Aracaju. Autorizado Aracaju, 1994. 994. CR-6212, controle. Sim. Autorizado a chegada Mari até a posição em TAP, nível 050. TAP 50, pode voar direto, TAP. Autorizado direto TAP, CR-6212. Direto TAP 50. Boa noite, Portugal 2512, ready for departure runway 10. Portugal 2512, clear the line up and maintain runway 10. Clear the line up and maintain runway 10, Portugal 2512. 212. Zero informa a prorrogação na, na operação de fechamento de pista, autorizado Duna 2000 metros do estado Mion. Voo 1994, chame Recife, 1245, alternando 1685. Eu chamo Recife, 1245, 1685, 1994, bom trabalho. Comente. Obrigado. Decolado 02, chame controle de frequência 1998. Controle 198, bom feriado. Controle Salvador, bom dia, Gol 1896, na Puca, cruza 1500 metros. 1896 do presente direto Puca, subal 370, contato radar. Quando Puca, sobe ao 370, gol 1896, obrigado, hein. Taxi Goro 606, PLD 67, 5 horas, 4 horas e 30, altero no Fortaleza. Táxi autorizado para ponto de espera da 10, via pátio Indy Alpha, quando pronto, torre 1895, gol no 606. Ponto de espera, quando pronto, torre 1895, pátio Indy Alpha, obrigado, faz meu Deus. Nada. E 9732, chame Recife, 1250, alternando na 3395. 2510, 3395, 9732. 12, after takeoff, maintain heading to 2000 feet, then flight level 5 heading correction, flight direct, depart position. Again, the position to go to? I box go 2512, bridge back. Backing off, following runway heading, and after 2000, I call you back for runway for a position to go. Box go 2512, correct. Boa 606.0.0. 606, autorizado Daniel e manter cabeceiro no zero. Valeu, manter cabeceiro no zero, vou no 606. Salvador, gol 9040 com 06 a bordo, 4 horas e 51 de autonomia, alterna Brasília, pronto para o táxi. Táxi em frente, pátio, Índia e Alfa, quando lá, chame, ponto de espera, chame torre, 1895, gol 9040. Táxi em frente, pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, 11895, gol 9040, obrigado, boa noite. Maintain 2,000 feet and then fly direct to the par position. 2,000 direct to par, Portugal, 251, boa noite, obrigado. Boa noite, Air Portugal, 0, correction 2,512, airborne, approaching 2,000, turning by the left to Zipa. Portugal 2512, radar contact on departure, fly direct to Zipa. Flight level 370. Direct Zipa, flight level 370, Air Portugal 251. Uno 606, livre decolar na pista 10, vento 080 graus, 07 nós. Livre decolar na pista 10, voo no 606, obrigado. Salvador, gol 9040, ponto de espera da 10, pronto. 9040, autorizado Daniel e mantém cabeceiro no 0. A linha mantém cabeceiro no 0, gol 9040. Um 896, Ashley Recife, 2545, alterna no 2685. 896, Recife, 2545, alterna 28. 126, 126, decimal 85. 2685, secundária. Obrigado, boa noite, bom feriado. Realmente. 62, 12, LS, reporte Controle Salvador, voo no 606, passa 1800 pés. Voo no 606, boa noite, contato radar na decolagem, subvoo 390, saída Pucajambu-Vipar. Pucajambu-Vipar, 390, vai acender o voo no 606. Autorizado decolar, pistão 10, vento 070, grau 059. Autorizando a decolagem, pistão no zero, voo 9040 inicial. Decolada 1-1, chame controle de frequência 1-9-8. 19-8, obrigado, voo 9040. Controle Salvador, voo 9040, boa noite. Voo 9040, contato aguardando a decolagem do voo 400, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, abrir. Indo para 400 após 2000, voa direto Leda, após Leda Bridge, gol 9040. Canar 6202 estabilizado. Estabilizou. Completa final, torre 18895. 18895. Correcionário 6212, estabilizado, final. 6212, reporte baixado e travado, continua a aproximação, altímetro 1-0-1. Baixado e travado, senhor. 6212, tem livre pouso na pista 1-0, venta 080 graus, 069. Livre pouso, 6212. Portugal 2512, contact Recife Center now, frequency 125.45, if enable 126.85. 2545, if enable 126.85, obrigado, boa noite, Portugal 2512. Boa noite. No 606, a presente direto Campina Grande. Campina Grande, no 606. No 606, direto Campina Grande, chame agora Recife, 12545, alternando 12685. Tá voando Campina Grande, vai chamar Recife, 12545, 12685, voo no 606, obrigado, até a volta. É. Prossiga a aeronave para controle. avião no 38, acione identificação, desça ao 050, autorizada a chegada Mare até a posição ITAP. Tem intenção de pouso pista no 7 de Salvador? Estava previsto o fechamento da pista ao 05, a Infraero prorrogou até os 20, então a pista em uso passa a ser a pista 17. Ok, a gente está pousando aí aos 36, então esse é o 17. Obrigado, até daqui a pouquinho eu te chamo quando liberar pelo céu. Sim. 1-11, portão 11 para 6212. Alfa Juliette, 1-11, 6212. Um 9040, chame Recife 2510, autorizando no 3339. Poderia confirmar se foi pro voo 9040, informação chegando muito baixa. Voo 9040, como recebe o controle? Agora melhorou. 9040 da Gol, da presente, chame Recife 1251, alternando 133.95. 251-3395, voo 9040, obrigado. Por nada. Do 9138, boa noite, acione identificação, está autorizado Duna, descida para 3.000 pés ajustado meio. Pegas do 9138 controle. Prossiga. Passa para 2000 pés e 11 o ajuste. Aceita a vetoração para sinal visual cabeceira 17 de Salvador. E 2012. Aceita a vetoração aí. 9138. 9138 vai manter a presente proa. O limite serão 20 milhas, a presente pro descendo para 2000 pés, confirmando ajuste 1011. 2011, mantém a proa. Azul 9138.